You're listening to Whose Voices, a podcast from Whose Knowledge. Letícia, muito obrigada por topar conversar com a gente. A gente fica muito, muito honrada com a oportunidade de falar contigo. Eu vou começar te perguntando, a gente sempre pede para as nossas convidadas se apresentarem e dizerem como que elas se definem, assim, em termos de profissão, mas também em termos de relação com as próprias comunidades. Como que você se define? Como que você gostaria de se apresentar para as nossas ouvintes? Eu sou Letícia Carolina Nascimento, sou uma mulher travesti, negra e gorda. Também sou de religiões de matrizes africanas. Sou formada em pedagogia e sou professora na Universidade Federal do Piauí, no curso de pedagogia. Atualmente estou concluindo o doutorado em educação, também na Universidade Federal do Piauí. Atuo na militância social, no ativismo social, na área trans e também negra, em especial compondo a Executiva Nacional do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, o FONATRANS. Muito obrigada, Letícia. A gente tem essa campanha focada em trazer mulheres para a Wikipedia, em especial mulheres que são marginalizadas, em especial mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas. E a gente tem feito esse trabalho, mas também a gente sabe que nem todo mundo usa a Wikipedia. Ou não necessariamente conhece a Wikipédia. Eu queria saber um pouco melhor se você costuma usar a Wikipédia, se é um recurso que você usa na sua experiência assim, pela internet. Desde a graduação é um recurso que é bastante acessível, né? Então, geralmente, quando você utiliza a maior ferramenta de busca, né, por temáticas, o Wikipedia sempre aparece com informações. E aí a gente já começa a entender algumas coisas sobre as questões, alguns temas possuem uma profundeza maior, outros são tratados de maneira mais superficial, por se tratar de uma plataforma colaborativa, né? Mas, em via de regra, tem informações confiáveis, né? Quando, assim, a gente também fala um pouco dessa questão da representação, né, de como são representadas algumas comunidades, né, na internet como um todo, mas também na Wikipédia em especial. Queria ouvir de você como que você avalia que a sua comunidade é representada na internet, em especial na Wikipédia, e se você tem alguns exemplos que você pode usar para ilustrar como que você avalia. Exemplos, acho que seria mais difícil encontrar. Talvez os positivos acabam sendo realizados em grande parte pelas próprias pessoas trans, né, que tentam fazer essa divulgação dos seus trabalhos, tentam construir um perfil em redes sociais que seja um perfil influenciador, né, de influenciadora. Mas é um mercado, é uma área bastante ampla, competitiva, e as pessoas, elas geralmente procuram entretenimento e nem sempre uma informação, conhecimento, né? Então, aquilo que dá mais visibilidade é aquilo que é engraçado. E às vezes eu fico me questionando se as pessoas tivessem a mesma disposição de aprender algumas dancinhas em algumas plataformas, se elas tivessem para aprender sobre feminismo, sobre a luta antirracista, o quanto nós seríamos um país melhor, um mundo melhor, né? Então, aquilo que dá engajamento geralmente são coisas fúteis. E eu acho que é super bacana. Eu amo coisas fúteis. Eu amo deitar na minha cama e ficar vendo as pessoas dançando. Mas isso representa uma parte da minha vida, não representa o todo. É um momento que eu estou relaxando. Na outra parte do tempo, na maior parte do tempo, eu estou lendo, estou estudando, estou entendendo sobre questões importantes que me ajudam a me posicionar no mundo de maneira politicamente estratégica, né? Na perspectiva de que os meus e as minhas, a comunidade LGBTQIAP+, negra, tenha a conquista de direitos que são fundamentais, como o direito ao trabalho, a moradia, a segurança, a educação, né? Então, são coisas que a gente acaba pautando sempre porque a gente não tem tempo para estar só dançando na internet. A gente está com medo de morrer, então a gente não tem. E às vezes a gente até faz para chamar atenção em um momento ou outro, né? Eu acho legal, eu acho bacana, mas a gente precisa também despender, focar energia nessa aprendizagem de temáticas sociais relevantes. Quando você acessa conteúdos, não essa parte que você falou que é uma parte mais fútil, né? A parte de biografias que você encontre pela internet, ou conteúdos mesmo que tenham a ver sobre pesquisa, ou sobre questões que afetam a sua comunidade ou as suas comunidades, você acha que a internet já tem conteúdo que dá conta, de representar bem essas comunidades? Ou você ainda não se enxerga nesse conteúdo que está disponível? Olha, em grande parte são produtores de conteúdo independente e, em alguns casos, em plataformas também independentes, né? O que mostra o quanto é necessário o investimento e ampliação de grandes plataformas, né? Na divulgação de informações e conhecimentos que sejam produzidos por pessoas trans, por pessoas negras, ou seja, não basta ter circulando essas informações. É preciso que essas informações elas tenham uma sintonia com aquilo que as pessoas que vivenciam esses problemas estão acreditando. Algumas semanas atrás, eu estava lendo alguns artigos, alguns materiais, né? E começava a ler, gostava de um ou outro parágrafo. Quando ia aprofundando a leitura, tinha sempre uma casquinha de banana, ou seja, algo que não deveria estar ali, mas que o autor e a autora provavelmente não conhecem a nossa comunidade, já não são pessoas trans. O que não seria problema, você pode ser uma pessoa cis e escrever sobre transgeneridade, mas você precisa fazer uma imersão na nossa comunidade. Se você for falar do seu lugar distante, você vai cometer equívocos, né? E aí, por isso é que é tão problemático citar alguns outros textos, e a gente acaba tendo que ser bastante metódica e ficar lendo tudo, fazer um pente fino para filtrar as informações. Porque quando o conteúdo não é produzido pela nossa comunidade e pela nossa comunidade politicamente engajada, porque não basta ser trans, não basta ser negro, é preciso ter, né, uma pauta que seja revolucionária. A gente fala bastante na Whose Knowledge de uma plataforma que é colaborativa, como a Wikipédia, né, como uma forma da gente pensar qual é o conhecimento disponível online, mas também a internet é muito mais do que isso, né? Como que você avalia como a sua comunidade é representada em redes sociais, assim, não só quando a gente fala das dancinhas, mas também os conteúdos, tanto o textão de Facebook quanto o que está disponível no Instagram, como que você vê essa representação da sua comunidade ou das suas comunidades nessas plataformas que são enormes, mas que não têm, claro, elas não têm o caráter colaborativo da Wikipédia? Um trabalho colossal de influenciadores e influenciadoras negres, LGBTQIAP+, e que na maior parte das vezes não é reconhecido. Eu fico muito. É por isso que às vezes eu não invisto tanto, como as pessoas acham que eu deveria investir em mídia social. Quando as pessoas dizem, ah, você devia fazer conteúdo assim, assim. Eu sempre digo, eu sou professora, meu trabalho é dar aula na universidade, é a universidade que paga as minhas contas, então eu não preciso estar produzindo material. Mas eu percebo que as pessoas tentam fazer isso com tanta força e de uma maneira tão bem feita, mas não possuem o mesmo reconhecimento de uma pessoa branca, de uma pessoa cis, de uma pessoa heterossexual. E isso me deixa triste, né? Porque eu percebo o esforço e principalmente a qualidade. Eu vejo influenciadores, né, que falam de questões que eu mesmo fico, nossa, essa pessoa nem tá na pós-graduação e na graduação mesmo, e já está produzindo um conteúdo de tanta qualidade, e eu fico encantada, inclusive aprendo muito com essas pessoas, né? E nem estão ocupando lugares na universidade, mas produzem um mega conhecimento. Ou seja, o conhecimento não está só na universidade. Nas redes sociais tem muita coisa bacana. E as pessoas se esforçando, correndo atrás, lendo material, fazendo o resumo de 1 minuto, 2 minutos de um livro, de uma teoria super complexa, e vai lá, essa pessoa faz um resumão de 2 minutos super bacana, e a gente vai ver as curtidas pouquíssimas, vai ver. O alcance é limitado, né? Em comparação com outras pessoas que produzem conteúdo, às vezes similar ou outros tipos de conteúdo que tem um alcance maior. Então, a gente precisa valorizar muito essa comunidade, que, inclusive, transforma isso no seu trabalho, no seu ganha-pão. E são pessoas que já são vulnerabilizadas, né? Que já não têm uma perspectiva de sobrevivência, às vezes, que vem de uma camada popular. E a internet, às vezes, vende esse sonho de que você pode jogar um conteúdo na internet e pode ascender profissionalmente. Mas isso não funciona para todas as pessoas, né? E a gente precisa ter mais campanhas que deem essa visibilidade para essas pessoas que produzem conteúdo. Definitivamente, essa parte, a visibilidade que alguns grupos têm na internet é muito diferente, dependendo de qual grupo a gente está falando. Né? E agora, quando você comentou sobre essa leitura desses artigos, né? Gostar de um parágrafo, mas quando chega no próximo tem uma casca de banana, queria aproveitar essa oportunidade para perguntar para você o que você gostaria que editores e editoras da Wikipédia, jornalistas, enfim, pessoas que produzem conteúdo e que querem ser aliadas, o que elas deveriam ter em conta? Pensando assim, nessas cascas de banana que você encontra no conteúdo por aí, porque também uma parte dos nossos ouvintes e leitores e leitoras adora a Wikipédia, adora pensar conhecimento online, mas a gente quer também trazer um pouco essa problematização e pensar quais são as cascas de banana que eles deveriam evitar. Dentro do movimento social trans, a gente tem um lema, né, digamos assim, que diz o seguinte: nada sobre nós sem nós. Então, ok, você pode ser o colaborador, a colaboradora, você pode estar ajudando a propagar esse conhecimento, mas a partir de que referências você está produzindo aquele conteúdo? Se você é uma pessoa cis, que está produzindo um conteúdo sobre pessoas trans, mas as suas referências são outras pessoas cis, alguma coisa pode acontecer de falha nessa comunicação. Se você é uma pessoa branca, está produzindo conteúdo sobre pessoas negras e as suas referências são pessoas brancas, está acontecendo aí alguma falha. Ou seja, a questão é quais são as suas referências. Então, se você está falando de um tema que você não tem uma vivência, você precisa ir atrás de fontes, de pessoas que estejam produzindo esses conhecimentos a partir de uma vivência, e não é apenas um. Porque aí você pode ir cair no equívoco, né? Porque existem pessoas trans equivocadas, que não têm o letramento social, assim como existem pessoas negras que não têm um letramento racial, né? Então, entender o que é que o movimento social está reverberando sobre isso. O que é que as pessoas estão entendendo como algo comum de pauta naquele movimento? Por que é que a gente vai dar prioridade para essa questão e não outras questões, né? Então, tentar... É respeitar, né, esses lugares de fala ao invés de querer sobrepor a sua voz hegemônica sobre essas vozes que historicamente estão subrepresentadas. Né? Então, é usar o seu lugar de acesso ao conhecimento. Né? Porque quantas pessoas podem colaborar? Quantas pessoas podem investir nesse processo? Né? Então, você que tem essa possibilidade precisa utilizar desse seu lugar para ampliar a voz dessas pessoas que não conseguem chegar onde você chegou. Sim, acho que é uma reflexão super importante. E eu queria aproveitar essa deixa. A gente te acompanha em redes sociais, né? Já faz algum tempo. E eu queria aproveitar para te perguntar como que foi esse caminho para você de achar um jeito de usar redes sociais ou usar a internet para, enfim, transmitir um pouco do seu conhecimento, para falar um pouco da sua vivência. Como que foi esse caminho para você? Como que você enxerga que as redes sociais ou outras plataformas, né, dentro da internet permitem que você passe esse conhecimento adiante? Eu sempre falo que as minhas redes sociais, né, elas são orgânicas, né, porque eu não planejo quase nada sobre o que eu vou fazer, né? Uma ou outra coisa que eu dou uma planejada, não tenho regularidade nas postagens, né, em nenhuma rede social, não tenho nem como. Nem coragem as pessoas dizem, ah, você devia fazer essa outra rede social, você deveria ter essa outra rede social. Gente, eu não consigo dar conta de uma rede social. Eu vou ter várias para quê? Eu não posso. Mas, ao mesmo tempo, eu utilizo a rede social como vitrine, ou seja, mesmo para dar uma chamada de atenção para algumas questões, mas, no fundo, eu sempre digo o quê? Olha, vá lá no linkzinho que você vai ter acesso para os meus textos, para os podcasts, para as entrevistas. Ou seja, se você quer ter realmente acesso à informação, a conhecimento, você precisa ler. E eu sempre brinco com as pessoas: não venha me pedir para gravar vídeo de 2 minutos. Eu sou professora. Uma aula de uma professora é no mínimo 50 minutos. Aí você me pede para falar de um tema em 2 minutos, eu não consigo. É impossível fazer isso, né? Então, eu uso a rede social como uma vitrine. Eu solto algumas coisas, divulgo algumas coisas, divulgo um pouco da minha vida pessoal, porque as pessoas acham interessante saber que eu sou professora, mas que eu tenho uma vida social também, que eu sou uma pessoa humana, né? Que eu não vivo 100% nem da militância e nem da sala de aula, eu também tenho o meu outro momento. E as pessoas gostam de saber, né? Eu aprendi que as pessoas se conectam pela vulnerabilidade da gente. Às vezes isso pode ser ruim quando a gente o tempo todo está explorando a dor do outro. Mas ser vulnerável é a gente mostrar que a gente é uma pessoa comum, que acorda descabelada e com preguiça de ir trabalhar. Isso é mostrar vulnerabilidade, porque as pessoas querem que eu esteja o tempo todo bem penteada, com batom na cara, toda produzida para dar uma palestra. Mas tem horas que eu só quero descansar na minha cama. Então eu vou mostrando quem eu sou. Que sou uma professora, sou uma dona de casa, sou escritora, sou doutoranda, sou aquela que é amiga que vai para a festa, sou várias pessoas e tudo isso está nas minhas redes sociais. Na Rosnola, a gente tem reflexões muito sobre a importância de tornar visíveis certas experiências de mundo, né? Porque são muito múltiplas, muitas possibilidades, e a gente vê essa visibilidade como uma parte essencial para a gente honrar essas vivências de mundo. Eu queria aproveitar para a gente refletir um pouco e perguntar quais são suas reflexões sobre isso, né? Sobre a importância de tornar visíveis as histórias trans. Na internet, assim, quão importante é tornar visíveis e fazer com que isso seja tenha uma presença maior na internet. Olha, as histórias, elas têm uma força muito grande, porque elas dão um senso de pertencimento, um senso de algo que não começou aqui e agora, né? Eu acho muito interessante como parte das pessoas brancas, né? Elas têm orgulho de dizer: ah, minha família é italiana, a minha família é de origem alemã, ah, minha família veio da Grécia. E nós, pessoas negras, não sabemos a nossa trajetória porque isso foi tirado de nós, né? Então, eu não sei se a minha família veio do Congo, veio do Benin, eu não sei, eu não consigo saber, né? Então, e parece que falta uma parte da nossa história. Isso é muito cruel, você negar que as pessoas que elas tenham uma história. Por isso que a gente tem encarado esse desafio de contar as nossas histórias, de ir atrás desses vestígios, né? Para a gente saber que a gente tem uma história, a gente tem uma ancestralidade, inclusive que a gente vem resistindo desde muito tempo, não é de agora. As pessoas acham que o movimento negro começou agora. Não! Desde que fomos arrancados de África, ali já havia resistência, já havia processos de enfrentamento, né? Então a gente precisa conhecer essa história, porque isso nos fortalece. Então é fundamental que a gente propague das mais diversas formas possíveis as nossas histórias, as nossas trajetórias, as de agora e as do passado, porque tem muita gente bacana agora que a gente precisa conhecer a história, precisa respeitar e precisa celebrar. A gente precisa ter as pessoas negras, LGBTQIAP+, mulheres sendo celebradas neste tempo e as que já estiveram também sendo celebradas. Assim, a gente está também buscando exemplos, né, de como fazer isso de uma maneira compromissada, interseccional, prestando atenção a essas várias identidades, né? A gente fala desses múltiplos eus. Você teria alguns exemplos de, enfim, projetos que você admira nesse sentido, de que trazem mais visibilidade ou contam histórias de uma maneira que você admira? E como é possível, assim, para quem nos ouve nesse episódio, o que que é importante fazer para garantir que a gente possa ajudar essas histórias a serem contadas dentro da comunidade, das comunidades, mas também pensando em aliados que querem contribuir com esse processo? Eu sou péssima de lembrar as coisas. E eu fico tanto tempo em algumas redes sociais. E olha, eu sou chorona, né? Eu assisto vídeo na rede social e choro, né? Principalmente quando eu tô sozinha. Quando eu tô com outras pessoas, eu controlo um pouco mais a emoção. Eu costumo chorar assistindo programa em televisão mesmo. Eu começo a chorar. Mas tem umas páginas, eu não consigo me lembrar o nome, que contam. Eu gosto. Para não falar o nome das páginas, já que eu não me lembro, eu vou dizer o que eu acho, que como eu acho que essas histórias devem ser contadas. Eu acho que a gente tem que contar as histórias, tem que trazer esses momentos que sim são sofrimentos, mas é horrível ver alguns canais, algumas páginas fazendo um baita sensacionalismo, né? Ou seja, explorando e expondo a dor das pessoas ao máximo, né? É tão ridículo que canais, que plataformas façam isso e mais, que as pessoas queiram assistir, queiram propagar esse tipo de sofrimento, né? É óbvio que a gente precisa mostrar algumas dessas dores, porque a gente precisa tornar público, é uma forma de denúncia, mas a gente precisa fazer isso de um jeito respeitoso, de um jeito ético. É como se tivessem várias camadas de sofrimento e a gente deve entender que camadas de sofrimento a gente deve expor e que camadas de sofrimento nós iríamos preservar, porque é algo íntimo, é algo daquela pessoa, é algo pessoal, é algo que mexe com o imaginário coletivo, é algo que a gente pode deixar num outro lugar que não seja esse lugar público. Já outras camadas a gente vai explorar um pouco para que a gente chame a atenção para um determinado problema. Então, eu gosto de ler matérias, ler reportagens, assistir vídeos, escutar momentos em que eu possa me conectar com aquelas dores, mas que eu entenda que ali há uma responsabilidade ética e afetiva entre as pessoas que estão produzindo aquele conteúdo. E eu vou aproveitar para retomar um ponto que você comentou, né, de também o papel de dar visibilidade também para algo que celebre essas identidades, ou que celebre essas experiências de mundo, né? Qual que é a importância de ter essas referências disponíveis na internet? Perfeito. No ano passado, eu participei da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O tema era que histórias nós queremos contar, né? Então, eu dei algumas entrevistas e as pessoas me perguntavam isso: que histórias nós queremos contar? E eu sempre dizia: eu quero ouvir histórias de vitória, eu quero ouvir histórias de uma travesti presidenta da República, eu quero ouvir histórias de pessoas travestis vencendo, porque eu estou cansada de escutar histórias de travestis que estão sendo mortas. Então, a gente precisa seguir denunciando, sim, mas a gente também precisa valorizar as nossas vitórias, as nossas conquistas e os projetos que estão acontecendo, que estão impulsionando essas pessoas também, né? Então, é fundamental que a gente perceba também que esses passos, muitos são pequenos, mas eles são passos importantes e que, apesar das dores, a nossa comunidade, de modo geral, tem avançado bastante e a gente poderá avançar ainda mais. Neste ano, na campanha que a gente faz, na Visible Week Women, a gente está com um tema mais geral, que é de esperança e resiliência, criando essas memórias feministas online. Eu queria aproveitar para já trazer, assim, as mensagens finais dessa conversa, né? Se você pudesse passar uma mensagem que uma ouvinte nossa tivesse que ter em mente, assim, olha, isso é importante você ter em mente ao pensar memória feminista online, memória feminista trans online. Qual que é essa mensagem que você gostaria de passar, assim? As nossas histórias importam. Nós precisamos ouvir, contar, ou seja, tanto eu me alimento ouvindo, como eu potencializo contando para outras pessoas. A gente precisa ser esse espaço de trocas entre essas informações e conhecimento em todos os lugares que nós ocupamos, na família, no trabalho, nos espaços de lazer. A gente não deve mais ser conivente com transfobia, com racismo, com misoginia, com machismo, com capacitismo. E para isso nós precisamos estar alimentados com essas histórias, né? Essas diversas histórias de dores e alegrias. Essas histórias vão nos fortalecer e vão fazer com que cada um de nós seja essa pessoa, né, que é resistência dentro dos espaços que ocupamos. Por fim, eu queria aproveitar para te perguntar, Letícia, se você teria como sugerir ou como sinalizar assim, uma ação que você acha importante que as pessoas tenham para preservar, amplificar e celebrar memórias trans online. Olha, online, o que a gente mais pode fazer online é consumir o conteúdo de pessoas trans e compartilhar. É aquela coisa mesmo de encaminhar para outras pessoas, grupos de comunicação, páginas diversas. É jogar esse conteúdo, é ler, se alimentar e compartilhar, é dar engajamento, né? Existem várias formas da gente dar engajamento, né? E cada vez mais acompanhar nas diversas plataformas os trabalhos dessa pessoa, consumir de todas as maneiras possíveis, na música, no cinema, nas redes sociais, né? Na literatura. Existem várias produções trans e a gente precisa conhecer cada vez mais, até porque uma leva a outra, porque a nossa comunidade está sempre divulgando o que nós estamos fazendo, né? Então, uma vai levando a outra, a gente vai conhecendo o trabalho de outra pessoa e vai acompanhando também. Muito obrigada, Letícia. É um prazer e uma honra mesmo ter você no podcast. Só agradecer mesmo, né? Entendo que é um espaço importante de visibilidade para ser ocupado, né? Que nós precisamos ampliar as nossas vozes, né? Então, fico muito feliz de ter mais essa oportunidade de ser escutada, né? Que a gente possa ecoar cada vez mais essas vozes.